pensar. Quem de dia não parou, seu corpo traz na lembrança o trabalho que passou. Fica à noite a descansar. Quem de dia não parou, seu corpo traz na lembrança o trabalho que passou. Anda o escuteiro a amargar as dores, a amargar as dores do seu trabalhar. Anda o escuteiro a amargar as dores, a amargar as dores do seu trabalhar. Pois à noite irá descansar. Pois à noite irá descansar. Fica à noite a descansar. Quem de dia não parou, seu corpo traz na lembrança o trabalho que passou. Fica à noite a descansar. Quem de dia não parou, seu corpo traz na lembrança o trabalho que passou. Olha o sol a pôr para as bandas do mar, para as bandas do mar, lá se vai, que lindo. Olha o sol a pôr para as bandas do mar, para as bandas do mar, lá se vai, que lindo. Pois vem cedo há de voltar. Pois vem cedo há de voltar. Fica a noite a descansar. O trabalho que passou, o trabalho que passou, o trabalho.